elevador. O Golo 27 não confirma a autonomia? Com 327 autonomia. Sim, destaque via Pátio Indy Alfa, até o ponto de espera da no 0, no ponto de espera reporta pronto, ajuste no 0 no 2. Pátio Indy no ponto de espera da 10, reportará pronto, Golo 271. Whisky Juliette Lima na escuta? Afirmativo, a sua escuta. Autorizado o ingresso no pátio principal, posição 01, reporta no término do reboque. Reportará o término, Whisky Juliette Lima. Pronto, Golo 271. Golo 271, autorizado a e decolar pista 1-0, vento variável com 3 nós. Linha decola pista 1-0, Golo 271. Golo 271, decolar 245, controle 120, decimal 8, bom voo. Espera confirmar, voo. Decolar 245, transfere agora o controle 120, decimal 8, bom voo. Controle Salvador, bom dia, Golo 271, passando 1.770. Suba 390, está sob vigilância no 271. Central, Lima 390, Golo Juliette Lima, reporte finalizado. Bom dia e obrigado. Gente, bom dia. Uno 271, no chame agora Recife, frequência 125, decimal 45, bom dia. Manolo Salvador, Max Bravo Alfa. Confirme, te mando som. Max Bravo Alfa, final, posição remota. Prossiga, o Dan, Max Bravo Alfa. Bravo Alfa, seletiva sua direção de rebote, a posição remota, e a Ping 10. Prezado, reboque até o portão 10, reporta no término, o Max Bravo Alfa. Sim, Max Bravo Alfa, obrigado. Alfa Salvador, Mike Bravo Alfa, informando o término do reboque. Fiat, Mike Bravo Alfa, bom dia.